Ficheiro 29, Minneapolis, Minnesota, 1939. Dutchie larga a pasta ao mesmo tempo que eu me levanto e abraça-me. Sinto a força musculada dos seus braços, o calor do seu peito, ligeiramente côncavo, enquanto ele me mantém encostado a si, no abraço mais apertado que alguma vez me deram. Um abraço prolongado, no meio deste átrio elegante, deve ser impróprio. Há gente a olhar para nós. Mas por uma vez na vida, isso não me importa. Ele afasta-me para me ver o rosto, toca-me na face e volta a puxar-me para si. Através da sua camisa de cambraia, sinto que o seu coração bate tão depressa como o meu. Quando coraste, tive a certeza, ficaste igualzinha. Ele passa a mão pelo meu cabelo, afagando-o como se fosse pelo. O teu cabelo está mais escuro. Não consigo dizer-te quantas vezes te procurei no meio de uma multidão. Ou pensei que te tinha visto de costas. Tu disseste que ias encontrar-me, comento. Lembras-te? Foi a última coisa que me disseste. Eu queria, tentei, mas não sabia onde haveria de te procurar. E depois aconteceu tanta coisa. Abana a cabeça, incrédulo. És mesmo tu, Niam? Bem, sim, mas já não me chamo Niam, conto-lhe. Agora sou a Vivian. Eu também já não sou o Dutchie. Nem sequer o Hans. Chamo-me Luke. Desatamos a rir do absurdo da experiência que partilhámos, do alívio de nos termos reencontrado. Agarramo-nos um ao outro como sobreviventes de um naufrágio, atónitos por nenhum de nós se ter afogado. Tenho tantas perguntas para lhe fazer que nem consigo falar. E antes de ser capaz de proferir o que quer que seja, Dutchie, Luke, diz: Isto é de loucos, mas tenho de ir, está na hora. Na hora? Toco piano no bar daqui. Não é um trabalho terrível se ninguém ficar demasiado bêbado. Eu ia agora mesmo lá para dentro, digo-lhe. Os meus amigos estão à minha espera. Provavelmente já se embebedaram. Ele pega na sua pasta. Quem me dera que pudéssemos pôr-nos a andar daqui, diz ele, ir para qualquer sítio e conversar. Eu desejo mesmo, mas não quero que te arrisques a perder o emprego por minha causa. Eu espero que saias. Podemos falar depois. Vou morrer tanto esperar. Quando entro no bar com ele, Lil e M olham para nós, com a curiosidade estampada no rosto. A divisão é escura e enfumarada, coberta por uma alcatifa roxa e suave, com um padrão de flores e por banquetas de pele roxa cheias de gente. É assim mesmo, miúda, exclama Richard. Não há dúvida que não desperdiçaste tempo nenhum. Deixo-me cair numa cadeira à mesa deles. Peço um gin fizz, seguindo a sugestão do empregado de mesa, e concentro-me nos dedos de Dutchie, que vejo do sítio onde me encontro, a deslizarem agilmente pelas teclas do piano. Baixando a cabeça e fechando os olhos, canta numa voz clara e grave. Toca composições de Glenn Miller, Artie Shaw e Glenn Gray, música que toda a gente conhece. Canções como Little Brown Jug e Heaven Can Wait, com alguns arranjos que lhes dão novos significados, e alguns clássicos para os homens de cabelo grisalho sentados nos bancos junto ao bar. De vez em quando tira uma pauta da pasta, mas sobretudo parece ter as músicas decoradas ou tocar de ouvido. Um pequeno grupo de senhoras mais velhas, de carteiras na mão e cabelo cuidadosamente penteado, provavelmente a meio de uma expedição de compras vindas de alguma província ou subúrbio, sorriem e arrulham quando ele dedilha os primeiros acordes de Moonlight Serenade. As conversas passam-me ao lado, desenvolvem-se à minha volta, prendendo-me apenas quando é preciso responder a alguma pergunta ou rir de alguma piada. Não estou a prestar atenção, como poderia fazê-lo. Dutchie vai falando comigo através do piano e, como num sonho, eu compreendo o que ele diz. Tenho-me sentido tão só nesta travessia, tão isolada do meu passado. por mais que me esforce, vou sempre sentir-me como uma forasteira, diferente. E agora cruzei-me com um companheiro desse mundo, com alguém que fala a mesma língua que eu, sem ser preciso dizer uma única palavra. Quanto mais as pessoas bebem, mais pedidos vão fazendo e mais se enche o frasco de gorjetas da Dachi. Richard tem a cabeça enterrada no pescoço de Lilo e M está praticamente ao colo de um homem grisalho que se aproximou vindo do bar. Over the rainbow, grita ela, que já mandou abaixo vários copos de gin fits. Conheces essa, daquele filme? Dachi acena com a cabeça, sorri, afasta os dedos e percorre as teclas. Pela forma como toca as notas, percebo que não é a primeira vez que lhe pedem aquela música. Falta-lhe meia hora para sair, quando Richard olha ostensivamente para o relógio. Cucaraças, desculpem lá, diz ele, já é tarde, eu tenho de ir à missa amanhã de manhã. Toda a gente se ri. Eu também estou pronta para ir, diz Lil. M esboça um sorriso trucista. Para ir para onde? Vamos embora daqui, tenho de ir buscar aquela coisa que deixei no teu quarto, diz Richard a Lil, já a levantar-se. Que coisa? Pergunta ela. Tu sabes, a coisa, insiste ele, a piscar o olho a M. Ele precisa de ir buscar a coisa, Lil, diz M, a arrastar as palavras. A coisa. Não sabia que podiam entrar homens nos quartos, comento. Richard esfrega o polegar no indicador. Um pouco de óleo nas rodas mantém o carro a funcionar, se é que me entendes. É fácil subornar o funcionário da recepção, traduz Lil. Ficas a saber, para o caso de quereres passar algum tempo com aquele jeitoso. Ela e M desatam a rir. Combinamos encontrar-nos no átrio da pensão feminina ao meio-dia da manhã e eles, os quatro, levantam-se para se ir embora. E depois há uma mudança de planos. Richard sabe de um bar que está aberto até às duas e eles vão em busca desse sítio. As duas raparigas a vacilar nos saltos altos e a cambalear contra os homens, que parecem mais do que satisfeitos por poderem oferecer-lhes amparo. Depois da meia-noite, a rua diante do hotel está iluminada, mas deserta, como um palco, antes da entrada dos atores em cena. Não importa que eu mal conheça o homem que Dutch se tornou, que nada saiba acerca da sua família, nem da sua adolescência. Não me interessa o que possa parecer o facto de eu o levar para o meu quarto. Só quero passar mais tempo com ele. Tens a certeza? Pergunta-me. Absoluta. Ele passa-me umas quantas notas. Toma, para o funcionário. São do frasco das gorjetas. Arrefeceu o suficiente para que Dutch me ponha o casaco à volta dos ombros. A sua mão, na minha, ao longo do caminho, parece-me a coisa mais natural do mundo. Por entre os edifícios baixos, há estrelas a brilhar num céu de veludo. No balcão da recepção, o funcionário, agora é um homem mais velho que ali está, com uma boina de tweed a cobrir-lhe o rosto, pergunta-me: em que posso ajudá-la? Estranhamente, não me sinto nervosa de todo. O meu primo vive cá. Será que posso levá-lo a visitar o meu quarto? O funcionário espreita pela porta de vidro e vê Dachi, que está à espera no passeio. Primo, hã? Deslizo a nota de $2 pelo balcão. Ficaria muito agradecida. Com as pontas dos dedos, o funcionário puxa o dinheiro para si. Faço sinal a Dachi, que abre a porta, cumprimento ao funcionário e me segue para o elevador. Sob a iluminação estranha e cheia de sombras do meu pequeno quarto, Dutch tira o cinto e a camisa e pendura-os na única cadeira. Estica as pernas em cima da cama, de calças e camisola interior, com as costas contra a parede, e eu encosto-me a ele, sentindo o seu corpo acomodar-se ao meu. Sinto-lhe o hálito quente no pescoço, o braço na cintura. Por um momento pergunto-me se irá beijar-me. Quero que ele o faça. Como é que isto pode ser? Murmura, Não é possível. Mas sonhei tantas vezes com isto. E tu? Não sei o que dizer. Nunca me atrevi a imaginar que voltaria a vê-lo. A experiência ensinou-me que, quando se perde alguém de quem se gosta, é para sempre. Qual foi a melhor coisa que te aconteceu nos últimos 10 anos? Pergunto-lhe. Ver-te outra vez. A sorrir, empurro-lhe o peito. Para além disso, ter-te conhecido. Ambos nos rimos. Para além disso. Para além disso, pondera ele com os lábios contra o meu ombro. Há mais alguma coisa para além disso? Puxa-me para si, com a mão sobre a minha anca. E apesar de eu nunca ter feito algo parecido com isto, raramente estive sozinha com um homem e de certo nunca com um homem em camisola interior, não me sinto nervosa. Quando me beija, todo o meu corpo vibra. Ao fim de uns minutos, responde: acho que o melhor foi ter descoberto que tinha jeito para alguma coisa, para tocar piano. Eu era tão apagado, não tinha confiança nenhuma em mim. Tocar piano deu-me um lugar no mundo. E era uma coisa que eu podia fazer quando ficava zangado, triste ou até feliz. Era uma maneira de expressar os sentimentos, mesmo que não soubesse quais eram. Ri-se um pouco. Parece ridículo, não parece? Não. E tu? Qual foi a melhor coisa que te aconteceu? Não sei porque lhe fiz esta pergunta, já que eu própria não tenho uma resposta. Ergo-me um pouco e fico sentada à cabeceira da cama estreita, com os pés por baixo do corpo. Enquanto Dutch muda de posição, encostando-se à parede do outro lado, as palavras começam a sair-me. Falo-lhe da solidão e da fome que passava em casa dos Byrne, da miséria abjeta em casa dos Grote. Conto-lhe que estou muitíssimo agradecida aos Nilsson, mas que por vezes também me sinto oprimida. Dutchy fala-me do que lhe aconteceu depois de ter saído daquele salão. A vida com o agricultor e a mulher deste foi tão má como ele temia. Obrigavam-no a dormir em fardos de palha e espancavam-no se ele se queixasse. Partiu algumas costelas num acidente a ceifar e eles nunca chamaram um médico. Viveu 3 meses com eles, acabando por fugir depois do agricultor o ter acordado certa manhã a bater-lhe por um guaxinim ter entrado no galinheiro. Em sofrimento, esfaimado, com uma ténia e uma conjuntivite, desmaiou na estrada a caminho da vila e foi levado para a enfermaria por uma viúva bondosa. No entanto, o agricultor convenceu as autoridades de que Dutchy era um delinquente juvenil que precisava de ser tratado com mão firme, pelo que acabou de regresso à quinta. Fugiu mais 2 vezes, a segunda durante uma tempestade de neve. Só por milagre não morreu gelado. O que o salvou foi ter ido contra as roupas estendidas de um vizinho, o qual o encontrou no celeiro na manhã seguinte e chegou a acordo com o agricultor, ficando com Dutchy em troca de um porco. Um porco? Espanto-me. Tenho a certeza de que ele achou que era um negócio vantajoso. Aquele porco era enorme. O novo agricultor, um viúvo chamado Carl Maynard, que tinha um filho e uma filha já crescidos, dava-lhe tarefas para fazer, mas também o mandava à escola. E quando Dutchy se mostrou interessado no piano vertical empoeirado em que a mulher do viúvo costumava tocar, tratou de o afinar e de arranjar um professor que ia à quinta para lhe dar lições. Aos 18 anos, Dutchy mudou-se para Minneapolis, onde aceitava qualquer trabalho que encontrasse a tocar piano em bandas e em bares. O Maynard queria que eu ficasse a tomar conta da quinta, mas eu sabia que não tinha sido feito para isso, diz. Sinceramente, sinto-me grato por possuir um talento de que posso servir-me. É um alívio ser adulto. Não tinha pensado nisto assim, mas ele tem razão, é um alívio. Estica o braço e toca-me no colar. Ainda tens isto. Isso dá-me fé. E fé em quê? Em Deus, acho. Não, não sei. Na sobrevivência. Quando a luz começa a insinuar-se na escuridão lá fora, por volta das 5 da manhã, ele diz-me que toca órgão na Igreja Episcopal de Banner Street, na Missa das 8. Queres ficar aqui até ser hora de ires? Queres que fique? O que achas? Ele torna a esticar-se ao longo da parede e puxa-me para si, curvando o corpo junto ao meu, com o braço por baixo da minha cintura. Assim, deitada, a minha respiração em sintonia com a dele, dou-me conta do instante em que ele adormece. Inspiro o odor almiscarado da sua loção de barbear. Sinto o cheiro da pomada que usa no cabelo. Procuro a sua mão e entrelaço os dedos nos seus, pensando nos passos que me conduziram à sua presença. Se eu não tivesse vindo nesta viagem, se tivesse comido qualquer coisa, se Richard nos tivesse levado a outro bar. As hipóteses são infindas. No entanto, não consigo deixar de pensar que tudo aquilo por que passei contribuiu para isto. Se eu não tivesse sido escolhida pelos Byrne, não teria acabado com os Grote e conhecido Miss Larson. Se Miss Larson não me tivesse levado até Mrs. Murphy, eu nunca teria conhecido os Nilsson. E se não vivesse com os Nilsson e frequentasse a mesma turma que Lil e Em, nunca teria vindo passar a noite a Minneapolis. E provavelmente nunca mais voltaria a ver Dutchie. Toda a minha vida me tem parecido aleatória. Momentos inconsequentes de perda e união. Agora, esta é a primeira vez que me parece ser obra do destino. Então, quer Lil saber o que aconteceu? Estamos a regressar a Hemmingford, com Em deitada no assento de trás, a gemer e a usar óculos escuros. A sua cara parece ter um tom esverdeado. Quanto a mim, estou decidida a não revelar o que quer que seja. Nada. E convosco? Não mudes de assunto, minha menina, insiste Lil. Afinal, de onde é que conheces aquele tipo? Já tenho uma resposta preparada. Ele foi umas quantas vezes à loja. Lil mostra-se cética. Por que haveria ele de ir a Hemmingford? Vende pianos. Diz ela, obviamente desconfiada. Bem, parece que vocês se deram muito bem. Encolho os ombros. Ele é simpático. Mas quanto é que ganha um vendedor de pianos? Pergunta a voz de Em no banco de trás. Tenho vontade de a mandar calar. Em vez disso, respiro fundo e num tom descontraído respondo. Sei lá, também não vou casar com ele nem nada disso. 10 meses depois de contar este diálogo a 2 dúzias de convidados do casamento que teve lugar na cave da Igreja Luterana de Hemmingford, Lil ergue o copo e brinda. À Vivian e ao Luke Maynard, diz ela, que possam fazer sempre música linda juntos.